18-95. Obrigado. Runa 606, 3 para 2000 pés, ajuste na 095, autorizado ILS, reporte estabilizado. Aula 0. São 3152, livre pouso, vento 110 graus, 08 nós. Livre pouso, 3152. Pa 3, táxi via Juliette, portão número 3. Juliette para o 3, zona 643. Três um cinco dois, solo 3-3, solo 1-2-1, décimo amado, boa noite. 3-1-5-2, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, Juliette, 3-1-5-2, boa noite. 3152, táxi via Juliette, portão 612. 612, via Juliette, 3152. 195. 1895, uma boa noite. Boa noite. Boa noite. 1606, boa noite. Livre pouso, Tucumã 0, vento 1110 graus, 082. Médio, livre pouso, voo no 606, confirmado vento, vento? 1110 graus, 082. Médio, obrigado. Luna 714, essa identificação, chega da Mari, desce para nível de voo 050. Solo 606, solo 139, solo 121, decimal 9, livrando direito. Boa noite. Bom dia, no 606, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, 105, paciente da Bravo, para Natal. Autorizado Natal, nível 370, via Perzulu 10. Saída PUCA, transição ZIPAR. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5163, coteja. 805, autorizado Natal, nível 370, via Perzulu 10. Decola da pista 10, curva esquerda, saída PUCA, transição ZIPAR. Controle 1208, transponde 5163. Protegimento correto, chama para prospeccionamento. Voltarei, obrigado. Táxi via Juliette, portão 5. Madrid, flight level 370 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. PUCA departure, ZIPAR transition. Takeoff from runway 10 left turn. Departure frequency 120.8, squawk 5162, read back. Europa 084, Houston Madrid via level 370, Upper Zulu 10 Natal, Upper November 873, flight plan route. PUCA departure transition, ZIPAR from runway 10 left turn, departure frequency 108.1562. Squawk code 5162. 5162. Read back correct, call ready for push and start. Copy, 1 minute, Europa 084. 197114, desça para 2000 pés, ajuste na 015. Autorizado ILS X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado. Como um helicóptero da Polícia Militar na proximidade de Tuna, mantendo 500 pés, não interfere nessa aproximação. Gente, descendo 2000, livre ILS, vou na 015 e reporte será estabilizado, vou na 714. Clearance, good evening again. Papa Tango India 770. Papa Tango India 770, inform your apron. Hello sir, we might have some delay for our passengers. We are expecting to probably launch at 0300 and our EOBT were for 0200. Could you delay us a little bit? Your flight plan will be valid until 0245. If you expect to depart after that, you'll have to contact Air Information Services here in the airport and post a delay message. Thank you very much, sir. So we are valid until the 0245. Thanks. Canar 6258, acione identificação, chega da Mari, desça para nível de voo 050. TAP, autorizado, Canar 6258. Start call ready for taxi. Voo 896, acende identificação, chega da Mari, desça para nível de voo 060. Ele chegou no 714. Lola 714, torre 1895. 1895, 714. Salvador, bom dia, vou na 714 ILS, a minha milha do Índia Serra, visão. Vou no 714, livre pouso, pistola 0, vento 110 graus, 089. Livre pouso, pista 110, vou na 714. Taxi via Indian Alpha on holding point, call tower 118.95, have a good flight. Roger, India and Alpha holding point 118.95, Europa 084, Malay. O Xaner 6258, desce para 2000 pés, ajuste na 095, autorizado ILS, após estabilizar. Essa 2105, passa estabilizado ILS 6258. Boa noite, 05, 01. Boa noite, 05, aguarde para o pushback. Para. Salvador, boa, tá 3152 de informação alfa para cópia Maceió. 3152, autorizado Maceió, nível 330, via serviço 58. Saída Cuca, transição Aracaju. Decolada 10 curva à esquerda, controle 120.8, aciona 5170, proteja. 330, Maceió, aparelho 58, Pulca, Aracaju, pista 10, curva à esquerda, 1208, aciona 5170. Protejamento correto, chama para pushback, acionamento. Chamará. Salve, Salvador, boa noite, é o gol 1714 na Alfa. 1714, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, vai reportar antes da Juliette, gol 1714. Vai aguardar mais 2 minutos, temos aeronave vai ingressar para o setor. Já 01 para filho. Afastado 5.2 milhas, aproximado pelo setor noroeste, no retorno para Salvador. Padrão 01, reporte visual com campo. Visual com campo e visual com aeronave no final da 190. Ciente, Guardião 01, chame torre 198, decimal 95. Torre, 7295, grato. Salvador, boa noite, Europa 084, holding point Bravo, Alpha, we're ready. Europa 084, clear the lineup and take off runway 10, wind 110 degrees, 08 knots. Wait for take off runway 10, Europa 084. Torre, Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. 01, afastado 4 milhas. Setor noroeste. Comércio, vai prosseguir para o pátio do Graia? Se autorizado, pátio do Graia. Afirmativo, direto, pátio do Graia, reporte no solo, vento 1, 10 graus, 089, Guardião 01.